Cruzeiro, como é que se arma, chamar o controle? Acima, close 40, bom voo. Controle, bom dia, o Kilo Quebec Serra. Papatão, o Kilo Quebec Serra, mantenha-se em condições visuais, no meu pé, escorredor axé. Reporte no farol da barra. Quadrão, no farol da barra, o Papatão, o Kilo Quebec Serra. Pistão no zero, vento no 20 graus no zero. Uma posição, por gentileza? Linha 312, portão 10. Traço Salvador, igual 923. Bom dia, informação Kilo. Autorização Guarulhos. Oeste de Salvador, serviço radar terminado. Para serviço de informação alerta, chame o centro Recife, frequência 126 decimal 0, alternando 128 decimal 8. Tá, eu vira pro Guardião 07. Guardião 07, se liga sequência para coordenação. É. 360, Pedro 10. Pista no zero, curva direita da Eleda Bridge. Controle 120, décima 8 e o transponder 5421, o azul 422. Afirmativo 360, somos aluno 0, saída da Eleda Bridge. 1208, controle 5421, transponder, decola com curva direita. Portão 8, chama pronto 4299. Tá, maravilha, obrigado. Prosseguindo a sua escuta. Salvador Recife, nível 370, para o Whisky 58. Pista 10, curva esquerda, Puca, transição Aracaju. Controle 120, décima 8, e o transponder é o 5415. Autorizado 370, via rota do plano, pelo Whisky 58, pista 10, curva esquerda. A saída é Puca, transição Aracaju, 1208, controle, 5495, o transponder. Cotejou azul, 9131. Correto, portão 3, chama pronto, azul. Chamará, azul, 9131. Da decolagem, suba para nível de voo 380. Saída da EL, está autorizado vai direto Leda, após Leda Bridge. Leda Bridge, câmbio. Controle a velocidade, está liberado, coisa para Luiz. Tá livre, uísque pra uísque. Ok, vamos descer na carreira. Lima, Kilo Bravo, acendo identificação. Tango Lima Kilo Bravo, contato radar, vou ir na proa de Bons para a chegada Bons, reporte para a descida. Autorizado Rumba 04, o cruzamento da pista 1028. Tango Lima Kilo Bravo, no radar está nível de voo 098, o QNH 1020, ajuste aos corredores visuais, reporte para a descida. Estacionamento, posição 62. Bom dia, 2223, Passaredo Arbor. Passaredo 2223, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 260, saída Arbor. 260, Arbor, 2223. Yeah. Bridge. Controle 120.8, transponder 5417, em 9923. Cinco, quatro, 17, direita, posse, portão 612, tá livre, puxa acionamento, chame pra ataque. Pedidos mínimos de TAP, autorizado final ILS, reporte avisado localizador. Muito obrigado, posto 2000, liberado a velocidade, vai reportar estágio, isso pra mim. Bota, 3663. Solicita 340, coordenação Guarulhos. Ok, guarde as costas 3663, 1020. Se escuta. Escuta. Uma delta milha, duas milhas. Norte de Salvador, no tráfego conhecido em forma livre, frequência para a coordenação. Bom dia. Papatango, Kilo Quebec Serra, atenção ao tráfego na Ilha de Itaparí, estacionado 0155. Kilo Quebec Serra está livre frequência para coordenação com o tráfego não está na escuta do controle Salvador. 04, ponto de espera 18.6, 1020, vou ver. Tá autorizado, Lima Quilo Bravo. Direta rotatória. 18.6, boa viagem. Tango Lima, Quilo Bravo, mude transponder para 5433. 190 graus, mais ou menos. Trip 5437, chame centro Recife, frequência 125.1, alternando no 33.25. 125.1, 3325, muito bom, pode ser. Lima Quilo Bravo, desça para 1.500 pés, QNH 1020. 500 pés, QNH 1020, Quilo Bravo. Salvador, vou chegar 6225, tem essa informação, Kilo, autorização para Brasília, negativa de nada. Gente, agora é a cópia 6225, 1020. 6225. Para o solo. Brasília, Force 2523, where is the taxi? Confirm people on board. taxi approved via May Military Apron, taxiway hotel. On taxiway hotel, maintain position and wait to cross runway 1028 to Brazil Air Force 523. Terminal 23, pátio de Alfa, ponto de espera 18612-1020, Gol Viagem. Pátio de Alfa, ponto de espera 18609-1020, Solo azul 9131 no gate 3 para pushback e funcionamento. Aguardo 9131. Aguardo 9131. Umba 04, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 090, saída a lotar. Está autorizado após 2000 pés direto lotar, Umba 04. Umba 04. 4299, busca acionamento, está no finger 8. Aguardo. Aguardado. 4299 autorizado no último táxi. Afirmativo, no 8, livre para o para táxi, 4299. Pedro 2223, chame Centro Recife, frequência. 125 decimal, 125 decimal, corrigindo, 126 decimal 0, alterando 128 decimal 8. 126-0-128-8, obrigado. Previsão para o 9131. Agora, o 9131 está autorizado. Exato, pushback, acionamento no gate 3, azul 9131. E decolar, pista 1-0, vento 1-2-0, graus 9-0. Decola, parada, pista 1-0, vão 9-0. 5-2-3. Moça, bom dia. Solo, bom dia, 35-2-2-1, autorização, vitória da conquista. 5-2-2-1, aguarde a cota, 1020. Whisky Bravo Whisky, continue a aproximação e aguarde pista livre. Beleza, gente boa, aguardando pista livre. Autorizado, pista 1-0, vento 1-2-0 graus, 10 nós. Baixou e travou? Baixou e travou, livre pouso, pista 10, isso pra você. Bruno 923, decolou 5-4, chame 1-2-0, decimal 8, por favor. 2-0-8, obrigado, bom dia, 923. Controle, bom dia, gol 923, decolou na escuta. Gol no 923, contato um radar na decolagem, suba para nível de voo 360, saída da EL. 360, nada é o 93. Quilo Bravo, foi autorizado, vai direto à rotatória? 4 horas e 50, Fernando Ribeirão Preto. 4-2. 4299, Zivic Taxi. Taxi Índia Alfa vai seguir a aeronave da companhia que está puxando no portão 3, 4299. Silêncio, Pátio Índia Alfa, seguir a aeronave da companhia puxando no 3, 4299. Claro Azul, 9131 com 90 a bordo, 3 horas e 30 alternando Marcial, pronto para o táxi. 9131, direita, ponto de espera 1862, 1020, governo. Direita, ponto de espera 186. Muito obrigado, um excelente dia. Paulo Salvador, alcança 3304. 3304 é o número 3 da guarda-copa, 1020. Está comandando o ponto número 3304. Força Aérea, Brasília, Force 2523, it's approved, crossing runway 1028. Whisky Bravo Whisky, Sola 56, chame o solo número 0 da Sinal 8. Que bom dia, azul 9131, não pode esperar, pronto, 1-0. 9131, bom dia, autorizado alinhado, eu falo que estamos 0, vento 1-0 graus, 2-0. Autorizado, alinhado, pista 1-0, e área decolar, azul 9131. Salvador, bom dia, azul 4299, pode esperar a dona zero. Bom dia, azul, ali mantém 4299, ali mantém captura na zero. Ali mantém a 4299. Salame 3 no 1, no aciona identificação, autorizada a chegada a BOF, desça para nível de voo 050, que é negar no 020. BOF 050 no 020, perdeu o contrato com o centro Recife. Pode pode liberar a restrição de velocidade nas posições? Está livre, 63 no 1. Muito obrigado. Altitude também, 63 no 1. Está livre, desça para 3 mil pés, que é negar no 020, livre dos mínimos. Reporte avisado localizador. Maravilha, 3 mil livres das restrições, reportará no localizador. Beatriz, obrigado. Trolle Salvador, muito bom dia. 9131 da Azul, perfil da PUCA. Azul 9131, contato radar na decolagem. Suba para nível de voo 370, saída PUCA. 370 na PUCA, autoriza a curvar à direita para evitar as formações aqui na, de decolagem? Autorizado, vai direto já, 9131. Positivo, direto já, muito grato. Pistão 90, curva à direita da Eulida Bridge, controle 120 decimal 8, transponder 5420. 340, Guarulhos autorizado, já plano de voo pelo Zulu. 1-0, decola no 0, curva direita da El Leda Brito, 208, controle, acionado 5-4-3-0, da 3-6-3. Portão 11, chama pronto 3-6-3. 3-9, tá no 11, tá pronto, respeito para a meta. Polêmico, o tipo de solo após o Lerjet, 6-0, a sua retaguarda tá livre, no 11, chama time. após o EP, tá livre, 3663. Posicionar 6225, cópia. Cono, 93. Confirme, rumba 04. Está autorizado direto para Afonso, rumba 04. Cena 63 no 1, desça para 2 mil pés, autorizado final LS, após estabilizado no localizador. 2 mil pés LS reportará no localizador, 63 no 1. Neto, reporta para o push. Obrigado. 8, sobe inicialmente restrito nível 350. Romeu Fox 018, restrito 350, azul 9131. Controle azul 4299, bom dia. Bom dia, 4299, a sua identificação. Contato radar, só 360, saída da El. Afirmativo, pode voar da El para evitar formações, 4299. Autorizado. Prod da El, 4299. Olha, Lema Kilo Bravo, tem orado uma vez, só. Confirme. Tem o aeródromo à vista, o Lima Quilo Bravo. Lima Quilo Bravo. Com a torre agora, 1-1-8 meia dúzia, bom ponto. Essa tem a luz, obrigado, bom dia. Bom dia, Lima Quilo Bravo. Bom dia, Lima Quilo Bravo. Reforce 3 milhas para a cabeceira na sorte. 3 milhas da ONU 7, Kilo Bravo. Treinamento Whisky Bravo Whisky. Reporte na parte 5 de 1 frequência. Solo 3521. Mantenha o perfil lateral da chegada, 6319. Mantenha o perfil, 6319. Controle azul 4299. Do control 120, decimal 80. 120, decimal 80, 2523. Isso, só um instante. Ok. 3304, cópia. Vamos para a cópia 3304. Estado lá. 0, curva direita, saída Arboa Elefa, controle 120, décima 8, transponda 5435, plano 3304. Com 435, chame pronto, portão 4, 3304. No 605, cópia. Copia, 605. Salvador Galeão, nível 360, pesado 10, pistão a 0, curva direita, da El, Leda Bridge. Controle 1208, transponda 5434, gol no 605. Galeão 360, informe Zulu no 0, da El, Leda Bridge, curva direita, 208, 5434, no 605. Direita 5434, confirmando, remota 12, chame pronto. Quatro. Bomba 04, chama centro Recife, 125, decimal 45, alterna 126, decimal 85. Caso negativo, a própria rádio Paulo Afonso, 125, decimal 85, bom voo. Táxi 3663, 112 a bordo, Galeão 420. 3663, táxi Pátio Índia Alfa, Ponte Espera 186, 1020, boa viagem. Pátio Índia Alfa, Ponte Espera 186, 3663. Meu lema, prossiga. Triplo Romeu Lima, chame novamente o solo, por favor, 129 para cópia. Romeu Lima, pátio que se encontra. Guarde a cópia para CA, November Eco, In, Eco e Yankee. O ajuste 9020. Pushback acionamento da 330404. Só um instante, o 3304. Aguardando. O Paulo 6225 no 1 para pushback estacionar. E aí, o 6225 aguarda para puxar no 1. Ah, não precisa. Solo 3859 com informação quilo, autorização para Curitiba. 3859, aguarde a cópia 1020. 1020 aguardando. Solo TRIP 5221, por gentileza, temos nossa autorização. Firmo, vitória da conquista, nível 200, pista 90, curva à direita, saída Arbó após direto conquista, controle 120, décima 8, transponder 5444, TRIP 5221. Vitória da conquista no 200, decola da 10, curva direita, perfil da área por após direto, chamando o controle 208 e aciona 5444, é o 5221 da TRIP. 5221, pátio 3, chame para puxa acionamento. Silêncio. Paulo, eu vou chamar minha 312, já estou com ela. 6225, autorizado puxar no portão 1, chame para o táxi. Autorizado, cidade vai tomar o táxi 6225. 3304 é solo. Prossiga. Tem condições de coordenar com a companhia da Oceané para puxar até a saída do pátio 3, fazer simultâneo? Afirmativo. O 6225 tem condições? Claro. O TAM puxar no 4 em coordenação com a companhia da TAM? Positivo. Ok, o TAM 3304 puxa até a saída do pátio 3 e o Oceané puxa normal. É, vou nós depois. Para Romeu Lima, Procópia. Salvador, Sierra November Eco Yankee, nível 080. Pista 97, curva direita, saída Arbó após direto, destino, controle 120, décima 8. Transponda 5424, Papa Romeu Lima. 080, procópia, curva da 97, curva direita, Arbó. 208, controle. 5424, 3 a bordo, pátio 5, chama 2186, acionamento táxi decolagem, vamos. Para pushback e acionamento na posição 12, gol no 605. Remota 12, autorizado, no 605, chama táxi. Chamaré. Oxané 6312, Recife, aguarde a cópia, 1020. Obrigado, mano. 3859, cópia. 1859.